Herdero. Herdero está no céu. Pego o alfabeto e as letras é dado vida. Vê suas palavras e se formam várias rimas. Após adicionar a perfeita batida, assim está criado o ritmo em poesia. Pra quem não sabe o que isso significa, é simplesmente rap, R-A-P, é a sigla. É o rap na missão, rap na missão. Sou do movimento hip hop em ação. Há tempo de se calar, tempo de falar. Já me calei por um tempo, agora vou falar. Há tempo de escutar, tempo de cantar. Já curti muito o som, agora vou representar. Herdeiros e a quadrilha, tem a voz ativa e lutam sempre em busca de justiça. Hip hop na veia, Jesus no coração. Sempre informado, sem contradição. Querem ver mentiras, enganação? Pegue o controle, ligue a televisão. E a NMV vou aí com essas fitas. Não serei mais um manipulado pela mídia. A TV é um poder de comunicação, mas o uso errado causa destruição. É igual o rap criado pra melhoria. Com o passado tempo, se envolveu em outras fitas. Estudei na velha e na nova escola. Me formei na original, a que luta por melhora. Chame seus avós e as criancinhas. O rap aqui é do bom, é de periferia. Quero ouvir palavrão, palavras agressivas. Então aperta o stop, vai, vai, vai, vem se desliga. Herdeiros na missão, a serviço do rei. Seguir Jesus Cristo é o nosso negócio. Herdeiros na missão, a serviço do rei. Rap não é movimento, se liga meu irmão. O movimento é hip hop, o rap é o som. Não basta querer ser, tem que se identificar. Fazer parte da sua vida, chegar pra somar. Se for pra dividir, é melhor nem colar. Queima firme do hip hop, vê se chega pra lá. Você já ouviu falar que rap é compromisso. Aqui é rap na missão, herdeiros com objetivo. Rap gosta traz a paz. Muita informação, traz pra periferia. Verdadeira diversão, balada gospel na fita, para confirmar. Quer ver como é que é, truta? É só colar. Herdeiros da quadrilha, estou por aqui para te mostrar o verdadeiro forte. Sem armas, sem drogas, sem cachaça, sem guerra, sem desunião e sem desavença. Só paz e amor, alegria e humor. Só felicidade, paz interior. É isso que procura, tá curtindo o som certo. Aqui é pura loucura, e o papo é reto. Temos um compromisso, e uma missão. Te apresentar Cristo, a verdadeira salvação. Entre na família, vire nosso irmão. Herdeiros é a quadrilha, só sangue bom. Entre na família, vire nosso irmão. Herdeiros é a quadrilha, só sangue bom. Essa é a família, união de sangue bom. Facção dos crentes, rap na missão. Balada gospel, balada gospel. Seguir Jesus Cristo é o nosso negócio. A facção dos crentes, aqui é gospel crente. Herdeiros na missão, a serviço do rei. Balada gospel, balada gospel. Seguir Jesus Cristo é o nosso negócio. A facção dos crentes, aqui é gospel crente. Herdeiros na missão, a serviço do rei. É isso mesmo.